Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, amores e amoras. Eu sou Joyce Jane Teixeira, integrante da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. E aqui, novamente, nesse terreiro de discussões e bulimentos com as minhas parceiras de núcleo. Dê um salve aí, gente. Salve, que é a Nata Neumann. Salve, salve, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Aqui é a Cora. E hoje também com Kadassi Makini, que é psicoaromaterapeuta com certificação pelo Instituto Brasileiro de Aromatologia, IBRA, alquimista natural, terapeuta holística. Desenvolve oficina de saberes ancestrais pelos estados do Brasil, pesquisadora dos antigos conhecimentos tradicionais relacionados à cura pela natureza, instrutora de Kemetic Yoga, formada pela Yoga Skills e realizado no Brasil pela Casa de Maat. Dê um salve aí, querida! Hotep, saudações, sou Kadassi Makini, é uma honra e um prazer estar aqui com vocês, contribuindo de alguma forma com os nossos saberes ancestrais. E a nossa alquimia ancestral? Dando continuidade na série que a gente iniciou sobre autocuidado, falando sobre a nossa alquimia ancestral. Querida Kadassi Makini, eu acho que a gente pode começar, né, falando aqui, né, com o pessoal de casa, bulinando aqui nesse nosso terreiro de discussões e bulimentos, como dizia minha avó, sobre essas sabedorias ancestrais, né, que foram esses saberes das ervas, saberes dessas alquimias, né, que tanto contribuíram, né, para o nosso autocuidado, né, desde a nossa pele quanto da nossa essência, da nossa ontologia, né, falar sobre isso, né, e o quanto também o sistema colonial, né, se apropria desses saberes, né, criando capital para si só. E o quanto nós, pessoas negras, por termos essas ontologias destroçadas, acabamos não dando conta mais desses saberes ou não mais nos conectando com esses saberes. Acho que a gente pode começar a nossa conversa por aqui, né, e ver o que isso vai bulinando. Exatamente. Então, quando se iniciou o desenvolvimento da humanidade lá em África, né, porque a gente bem sabe, conhecendo a nossa história, a gente sabe que a humanidade começou lá. Esses conhecimentos que nós temos hoje, né, que a gente conhece hoje como terapias holísticas, e eu vou me ater mais a isso porque a gente está falando aqui sobre autocuidado, isso já era cultivado pelos nossos ancestrais em África. Essas áreas, né, diversas áreas de cuidado, de ciências holísticas, como a gente conhece hoje pelo nome de aromaterapia, fitoterapia, cristaloterapia, hidroterapia, tudo isso já vinha sendo cultivado, né, pelos nossos ancestrais. E depois, com a marcha da humanidade, né, os nossos ancestrais cruzaram o Atlântico e levaram todo esse conhecimento e essa sabedoria também para os quatro cantos da Terra. Foi uma forma, né, onde esse conhecimento se amplificou, como também as invasões estrangeiras para dentro do continente. Então aí a gente começa a ter uma usurpação do nosso conhecimento e uma degradação dessa sabedoria, né? Como bem você falou, era algo que retratava não só o cuidado físico, né, mas o cuidado de um corpo, de um ser totalmente integrado, totalmente holístico, né? E isso partia dessa observação da natureza, né? Os nossos ancestrais observavam a natureza com esse olhar bem aguçado, né? Com uma maestria profunda para poder, então, fazer essa integração, né? Ter essa integração com a natureza. Não se partia de um lugar de puramente domínio, né? Se colocando acima dessa natureza, muito pelo contrário. Os nossos ancestrais lidavam com esse conhecimento de uma forma totalmente reverenciada, né? Se reverenciava a natureza, sabia que todo esse conceito do que a gente conhece hoje, ou chama por qualquer nome que seja, dessa inteligência suprema, Deus, enfim, tudo isso era representado, né, pela própria natureza. Então, hoje a gente tem aqui no Ocidente, né, uma lacuna muito grande em relação a isso, porque a gente vê o quanto que a nossa comunidade se distanciou desses saberes, desses cuidados. Mas é algo que ainda está muito vivo nos saberes, né? Esses saberes ainda estão vivos, e eles estão vivos nos nossos mais velhos, né? Chamados de raizeiros, de parteiras, os griots, né? A gente ainda tem essa sabedoria viva, né, no corpo, na alma, no espírito dos nossos mais velhos que estão nos interiores, que estão espalhados aí pelos biomas do Brasil. Verdade, Candace, você tem toda a razão, né? Por mais que o sistema, né, esse pensamento ocidental, né, eurocentrado cristão, né, onde só pensa o capital, né, tenha nos atravessado, né? Ele não foi potente o suficiente para realmente destruir por completo, né, essa nossa relação com o mundo natural, com o corpo natural, com as ciências, né, com as nossas ontologias e subjetividades, né? Esses saberes, eles persistem, né? Eles permanecem, né, nos nossos grandes territórios de resistência, que são os quilombos, que são as casas de candomblé, que são as congadas, enfim. Como que você acha, querida, como que você pensa aqui, né, bulinando aqui, né, para a gente conversar mais com o pessoal de casa, como que você acha para que a gente possa, de uma maneira, atentar os nossos irmãos, né, mais para voltar a ter o contato maior, né, com esses saberes, né, onde eles não fiquem só restritos, né, nesses lugares, como eu já citei, mas que a gente traga em discussão, inclusive, para a cidade, né, até mesmo como forma da gente se apropriar para se ter um capital negro, por que não, né? O que você sugeriria, ou se você já pensou sobre isso, né? Do como que a gente pode, de novo, nos apropriar dos nossos saberes e, a partir desse sistema colonial ocidental na qual nós somos submetidos pelas violências, a gente possa ter também maneiras de formas emancipatórias, né? E formas emancipatórias econômicas, né? Vamos pensar assim. Se eu for parar para pensar, minha avó usava no meu cabelo óleo de coco. E, no entanto, eu não vejo, né, uma empresa negra ganhando, né, os negros ganhando com óleo de coco, enfim, para a gente bulinar aí nesses lugares. Então, eu acredito que esse caminho, ele passa por algum momento dentro desse percurso da nossa africanidade, né? Quando a gente se redescobre como uma pessoa, como um ascendente, né? Como essa pessoa que carrega uma história, uma cultura, né? Uma ancestralidade. Eu vejo que esse retorno, esse resgate dessas práticas naturais, mesmo que a gente esteja nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, vivendo essa vida mais urbana, ela vai se dar em algum momento, né? Quando a gente retorna para a nossa ancestralidade, porque uma vez que a gente fala, que a gente vive essa ancestralidade, a gente está fazendo um retorno para a natureza, para aquilo que é mais natural possível, né? Então, em algum momento isso vai ter que se dar, e parte dessa conscientização sobre a sua africanidade. E aí, atentando a esse lugar também que você disse, né? A minha avó, né, recomendava passar o óleo de coco, mas eu nunca vi uma produção, né, de óleos de coco manuseados, né, por pessoas pretas. E é importante dizer que os nossos ancestrais, eles não eram apenas consumidores. A gente caiu nessa cultura hoje em dia de apenas consumir. Nós precisamos retornar a esse estado, né, de produção, de produzir, de cultivar, né? E isso parte desse cultivo mesmo da terra, né? Dessa apropriação da terra novamente, de a gente ter um pedaço de terra, de a gente poder estar conectado com essa terra e querer se voltar para essa terra de forma produtiva. e levar isso, né, para mais pessoas. Então, acho que parte também de uma consciência que a gente está numa grande teia, todo mundo, né, vivendo nessa teia de forma interdependente, né, porque eu não acredito na independência. Nós dependemos uns dos outros para que as coisas funcionem. A gente está numa cadeia, né, numa grande teia, por assim dizer, que precisa ser ecológica, que precisa ser sustentável, né? E a gente vai se sustentando, porque de fato a gente não consegue dar conta de tudo, né? Então, se a gente se atentar cada um para alguma área, para algum foco de produção, daqui a pouco, há alguns anos, as nossas gerações futuras, né, os meus filhos, os meus netos, podem estar recebendo, né, todos esses frutos, colhendo esses frutos que precisam ser semeados desde então. Então é necessário que a gente busque a nossa autonomia, né, a nossa autonomia financeira, a nossa aquisição de terras, porque isso é fundamental para que a gente tenha, então, essa soberania em vários aspectos, né, inclusive alimentar também. Então, é necessário que a gente faça esse resgate, esse retorno, e isso passa, né, em algum momento dentro desse caminho da nossa ancestralidade. Concordo plenamente com você, querida, concordo plenamente. Eu acho que passa por essa questão de a gente estar conectado com a nossa ancestralidade. E a minha avó, ela produzia o óleo de coco, ela fazia o óleo de coco, ela extraía do coco o óleo, né, e ela deixava assim para usar no cabelo dos netos, né? No caso era eu, o meu irmão também usava óleo de coco, e ela também fazia uma mistura de óleo de coco com babosa, né, que agora a indústria chama de aloe vera. Enfim, eu acho que você tem toda a razão, eu acho que é isso mesmo, sabe? Eu acho que a gente precisa ter cada vez mais essa conexão com a nossa ancestralidade, conexão com as nossas histórias que são tão invisibilizadas por esse projeto genocida, capital, branca, entendeu? E a partir daí reconstituir as nossas formas emancipatórias. Cora, com você. Bom, Maquine, eu conheci o seu trabalho através do Instagram, né? Aqui, UmbiX. Quem tiver o interesse, né? Vale muito a pena conferir. Lá a Maquine, né, trabalha diversas áreas da terapia holística, o Kemet Yoga. E por que que eu consegui chegar à plataforma dela também? Porque eu estava nesse processo de reencontro, né? Então, os algoritmos, eles vão trazendo para você o que você está procurando, algo que acontece meio que na nossa vida real aqui, né? Fora das redes. Só que o meu processo de reencontro, ele foi muito potencializado por um círculo de amizades, né? Que estavam no seu subsequente processo de reencontro. Eu queria saber como que foi para você, Maquine, como foi e como tem sido, né? Porque eu acho que é um processo contínuo, né? Quando o Maquine iniciou-se nesse processo de reencontro, né? A partir de que momento você consegue furar algumas bolhas e ter esse contato mais próximo e mais presente da sua ancestralidade, enfim. Se você puder explicar um pouco para a gente. Esse contato, ele vem a partir das minhas próprias raízes. Eu nasci e cresci no estado de Roraima, extremo norte do Brasil, e lá pega boa parte da floresta amazônica, então o contato com a natureza é muito forte. E eu carrego a raiz indígena, né? O estado de Roraima tem várias etnias indígenas, e pelos dois lados, tanto materno quanto paterno, eu carrego essas raízes. E eu lembro bem, né, que minhas avós, que inclusive, né, minha bisavó era parteira, as minhas tias e a minha mãe, quando acontecia algum desequilíbrio com as crianças e com os próprios adultos também, se levavam, procuravam as raizeiras, né, procuravam a benzedeira antes mesmo de se levar a um posto de saúde. Então, se via, né, esse aspecto sutil, porque a gente bem sabe que quando há um desequilíbrio no nosso corpo, é porque houve um desequilíbrio energético, né? Porque a gente é constituído por energia. Então, esse contato se deu dessa forma, eu cresci assim, mas isso veio se despertar realmente né, eu ter consciência, tomar consciência dessa herança cultural, depois de adulta, quando eu saí do meu estado e fui morar em Porto Alegre, numa grande metrópole, numa grande cidade, e me vi num sistema caótico, né, que realmente não valorizava todos esses saberes, e as pessoas viviam correndo uma das outras, não se olhavam, esse frio mesmo, que não é típico da nossa cultura, né? Enfim, então quando eu comecei a perceber isso, foi então que eu comecei de fato a valorizar as minhas raízes, a saber que alguma coisa naquele sistema estava errado e que eu precisava retornar, né? Eu me sentia como alguém fora, literalmente, do eixo ali dentro. Não me encaixava de nenhuma forma. Então começou aí a minha busca, né, pelas minhas origens, pelas minhas raízes, pelos saberes que eu carregava, né, dos meus ancestrais mais próximos, das minhas avós, que agora são ancestrais. Então comecei a valorizar mais e a querer saber. Então busquei várias áreas de formação para que eu pudesse estar trazendo esse conhecimento à tona e poder partilhar. E a Kiumbi Ixi surgiu por conta disso, surgiu dessa missão de vida. Eu entendi que aquilo fazia parte de uma missão de vida, né? Perpetuar, salvaguardar os saberes ancestrais, né? A minha ancestralidade, ela precisava ter um porta-voz, precisava ter um veículo, né? Um canal, e que eu fazia, né, é esse canal, eu seria essa porta-voz. Então eu entendi que aquilo fazia parte da minha missão de vida, por isso que eu percorri, né, hoje eu tenho aqui um Bixi como uma plataforma de saúde holística africana, onde nós compartilhamos diversos saberes, né, eu vejo também que quanto mais a gente souber, né, é óbvio que a gente vai se especializar em algumas áreas, é importante a gente ter essa especialização, mas quanto mais a gente souber de diversas áreas, mais autonomia a gente vai ter, mais saúde a gente vai buscar, mais forte, né, a gente vai ficar, e a gente tem a capacidade de fortalecer essa comunidade com mais precisão. Tá se sentindo bulinado, feras? Então daqui a pouco a gente volta. Acabamos de ouvir Bilamban, a primeira faixa do álbum New Ancient Strings, do músico maliense Tomani Diabaté. Tomani Diabaté nasceu em Bamako, a capital do Mali, em 1965, numa família de griots, casta de músicos historiadores, que conta com 71 gerações de executantes de cora. O mais notável foi seu pai, Sidique Diabaté, eleito rei da cora no prestigiado Black Arts Festival Festec em 1977 e ainda hoje uma inspiração para todos os tocadores de cora. Ai, gente, muito lindo, tá? Tem no YouTube, no Deezer, no Spotify. E assim, eu já falei uma vez a respeito aqui, né, o que seria cora, né, num programa que a gente fez aqui sobre yoga quemética, mas eu vou falar aqui novamente, né, para que se você não viu aquele programa, né, enfim, está escutando esse, possa saber. Então, cora, ele é um instrumento de cordas usado extensivamente na África Ocidental. Um cora normalmente possui 21 cordas, né, sendo 11 cordas tocadas com a mão esquerda e 10 cordas com a direita. E são tocadas com as pontinhas dos dedos, né? E combina características do alaúde e da harpa, né? Se a gente for fazer assim uma comparação. No bloco anterior, a nossa convidada de hoje, né, falando sobre essa questão da alquimia ancestral, né, Candace Makini, estava aqui falando lindamente, né, desse seu start, dessa sua relação com a ancestralidade. Enfim, eu gostaria que a Nata, né, a partir de ser uma mulher, né, branca, né, pudesse dar aqui, né, bulinar também aqui, né, o quanto os brancos são responsáveis, né, por essa expropriação cultural, né, por essas expropriações de saberes, né, enfim, bulinar um pouco as pessoas brancas que criadoras desse sistema racista, né, genocida na qual corpos negros e indígenas estão submetidos, né, pudesse aqui também contribuir, né, já que a ideia é que a gente construa um projeto de sociedade, né, onde todos possam coexistir, onde todos possam ser potentes na sua existência. Então eu gostaria também de ouvir aí, né, esse parecer, e assim, já caminhando para as considerações finais. Salve a todos e todes, vou pedir licença aqui para entrar na roda. Eu vou tentar fazer algum comentário, na verdade, não sei nem se pergunta, né? Mas dentro dessa perspectiva de autocuidado, como a gente já vem falando, né, é muito importante a gente repensar nas nossas narrativas, né? Porque enquanto mulher branca, a gente sabe das heranças que a gente carrega e do sistema colonial, que ele é extremamente presente, né, no nosso universo hoje de sociedade capitalista e imperialista, né? Quando eu penso assim, em autocuidado, eu vou lembrar muito da aula, de novo, que eu já citei o professor Carlos Machado, né? Quando ele fala dos gênios da humanidade, volta lá em Kemet, dizendo que a questão dos produtos, né, de beleza, né, dos cosméticos, quando se coloca o leite e entre outras coisas que veio, já veio de lá, né? Eu imagino que deve existir de diversas formas dentro das diásporas e nas africanidades, muitos saberes que se perderam nesse lance das capitanias europeias, né? E deturpadas. Então, assim, tô colocando tudo isso porque atualmente, hoje, né, a gente, por conta do Levante Negro e por todas as reivindicações de pauta, né, afirmação identitária, a gente vai vendo que houve uma mudança também nos cosméticos, no autocuidado também de serviços que são oferecidos, né, para as pessoas. E aí a gente vai ver, quando você entrar numa perfumaria, hoje você vai ver, né, os cremes de cabelo, para cabelos crespos e cacheados, né, cabelos afros, enfim, tem uma infinidade de modos de abordar, né, esses cosméticos, que ainda assim é deturpando de alguma forma esse conceito inicial, né. Enfim, eu queria citar aqui também que eu conheço um lugar muito bacana, que é o Meu Cabelo Natural, que fica ali na Santa Cecília. As meninas trabalham também com cosmético, também tem um lance terapêutico, que elas têm um salão de beleza. É muito bacana também para trazer isso e para fortalecer também, né, a negritude. Então, aqui são alguns comentários que eu tenho feito, né, sobre essa contribuição e de estar vendo uma cena nova. Inclusive, né, massagens e etc. Então, assim, a questão da branquitude, ela é muito complexa, né? Porque ela realmente elitizou todos esses saberes e colocou de forma mercantilizada, né? Então, acho que a minha contribuição hoje é isso. Queria colocar aqui, né, que a gente tem que trazer uma nova maneira de pensar sociedade, pensar cidade. E eu vejo ainda, né, que a nossa estrutura, ela ainda não se moveu, né? Ela está sendo engessada, né, essa estrutura branca. Enfim, é tudo isso. Queria saber um pouco de vocês, assim, aí eu vou abrir para todas, né, um comentário nesse aspecto, tá? O que vocês pensam sobre isso, as críticas que a gente pode fazer, enfim. Outra questão que eu acho que é isso, né? De valorizar também, né, nossos ancestrais e os saberes nesse ponto. E aí quando eu falo os nossos, porque é isso também, né? Minha avó, ela era parteira também, foi enfermeira, aprendi muito com ela. Mas como uma mulher branca, né, descendente italiano, também tinha muitas questões aí no meio, inclusive em relação à questão estética, né? Mas é muito importante quando a gente é empoderado de conhecer o nosso corpo, né? Quando a gente vai pensar também nas pedagogias, quando eu vou né, atuar, né, na arte e educação, eu vejo muito essa dificuldade das crianças, dos adolescentes, de se conectar consigo mesmo, né? E aí eu acho fundamental quando a gente vai para esse lugar do autocuidado, né? Que é desde da espiritualidade, as questões estéticas, e entre tantas coisas aqui que tem, né, que a gente já veio abordando e agora estamos aqui nesse podcast também trazendo, né? Então, queria também essa contribuição de vocês, assim, como a gente pode pensar, né, nas crianças, nos adolescentes, nas famílias, para estar fortalecendo esse lugar. E aí esse lugar também, né, que a gente já falou, né, da yoga, da meditação, seja através de, né, das artes, enfim, quais são os caminhos possíveis de se pensar autocuidado dentro das terapias, né? Diáspora. Salve, salve, queridos da Rádio Brasil Atual, aqui é a Suelen Ribeiro, da INQIMPA, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. E esse recado é porque a gente precisa da sua contribuição para dar continuidade a esse terreiro de discussões aqui no Diáspora, cor da nossa cultura em encontros e redes. Nós estamos com a campanha aberta no Quicante, você pode contribuir com o valor que puder. O endereço é abre.ai/Quicante. E a gente agradece muito e dá continuidade a essas doses de garrafadas e bulimento sobre as nossas culturas negras e periféricas. Sempre gosto de bulinar a questão da branquitude em todas as questões onde há saberes e epistemologias pretas, né, epistemologias ancestrais, indígenas ou africanas, né, porque eu acho que tem uma responsabilidade muito grande desse colonialismo capital branco em apropriar dessa cultura e justamente fazer algo que você já citou e eu vou aqui dizer, que é de mercantilizar esses saberes, certo? Ao passo que nós, das ontologias, como diz muito bem o Nego Bispo, né, cosmopoliteístas, né, que já somos contracoloniais por essência, nós compartilhamos saberes, né? Eu gostaria muito que, para finalizar totalmente, né, esse nosso bulimento de hoje, a nossa convidada, né, Makine, pudesse falar a respeito de tudo que você foi colocado e a respeito aqui também de tudo que eu estou colocando a partir da sua colocação, né, para a gente finalizar aí com um grande bulimento, com essa dose de garrafada. Com você, Makine. Fazendo uma ponte com o que a Nata trouxe pra gente sobre o mercado de estética, né, e junto do que a crítica que Joyce traz sobre essa mercantilização dos nossos saberes ancestrais, há um aproveitamento da situação, né, então você não vai talvez encontrar mais um produto falando que é para cabelos rebeldes e cabelos armados, né, que às vezes a gente acha termos assim para descrever o nosso cabelo, mas em contrapartida você vai ver um total silenciamento, né, dessas marcas sobre as pautas da negritude, né, sobre as questões, as problemáticas que os brancos têm, né, com a pessoa negra. Então a gente tem em junho, por exemplo, uma influencer que é, né, por acaso, esposa de um dono, né, da Embeleze, que fala que não pega bem para a marca se posicionar, né, que dói no bolso. Então a gente precisa ficar, no caso, quando ela foi questionada sobre questões como racismo, né? Então a gente precisa ficar muito, muito esperto com isso. E acho que é fundamental cada vez mais a gente procurar reencontrar, né, esses conhecimentos. E também fazer esse dinheiro circular entre os nossos. Exatamente, mulheres, como bem vocês colocaram, muitos pontos aqui para a gente refletir, né? E tenho visto um crescimento muito grande do empoderamento, sobretudo da mulher negra na atualidade, né? Isso é um ponto positivo também, mas eu vejo que nós precisamos nos aprofundar nesse conceito da funcionalidade daquilo que a gente consome, né? E isso pode ser desde um produto de beleza para uma terapia, por exemplo, para uma prática terapêutica, para o Kemetic Yoga, saber que ali tem uma funcionalidade que dialoga não só com o seu corpo físico, mas com todo o seu ser, com as suas emoções, com esse aspecto espiritual também. Então, quando eu penso em trazer um produto para passar sobre a minha pele, para passar sobre o meu cabelo, é entender que aquilo vai acarretar em toda a funcionalidade do meu corpo. O meu corpo, ele está atrelado, né, a uma integração constante, né, e que age de acordo com o que eu trago de nutrição para mim, para o meu corpo. Então, quando eu recebo algo na minha pele, por exemplo, eu devo entender que isso vai entrar diretamente na minha corrente sanguínea, que isso vai entrar em contato com alguns órgãos do meu corpo, e os meus órgãos são responsáveis por determinadas situações, por determinadas emoções. As minhas glândulas também, né, elas secretam hormônios, e que tudo isso está interligado, não tem nada fora que não me atinja também, desde o momento que eu utilizo dessas ferramentas para alimentar o meu corpo. Então, é entender a funcionalidade de cada coisa, é entender que tudo isso faz parte de uma grande cadeia, né, também de produção, de consumo, de nutrição, e como que isso anda em equilíbrio, o que a gente chama de Maat, né? Maat é você buscar a harmonização, ser justa, trazer a verdade para si, trazer essa justiça à tona. E isso a gente pode levar para várias áreas da nossa vida, para vários campos da nossa vida, né? Então, é trazer, sempre que eu, por exemplo, tiver uma atitude, uma escolha, eu realmente refletir, estou agindo em Maat, em equilíbrio, em harmonia, a minha escolha está de acordo com essa balança, com esse equilíbrio, né? É ético eu utilizar algum produto, algo que traga um benefício só para o meu corpo físico, mas que deteriora a natureza, que agride a natureza, que é retirado de forma ilegal, que é vindo de um trabalho escravo, de crianças, né, que são colocadas ali num trabalho árduo, duro. Então, é legal a gente pensar de uma forma bem ampla para que a gente realmente traga esse equilíbrio para a nossa vida, né? E eu acredito que tudo isso que a gente vem falando hoje, tudo isso que a gente vem disseminando, né, com as práticas, com as terapias, por isso que o nome é holístico, porque a gente vê esse corpo integrado, a gente não olha com essa visão ocidental, europeia, né, de que as coisas são compartimentadas, cartesianas. A gente olha para o todo, a gente olha para o nosso corpo como um perfeito, né, uma perfeita criação, uma perfeita máquina, saber que seu corpo, ele foi projetado para ter saúde, cada célula do seu corpo, ela foi projetada para lhe dar saúde, que a gente precisa realmente apenas manter o equilíbrio, manter essa saúde em dia, porque o seu corpo vai funcionar. Quando a gente lida com qualquer desequilíbrio, é o seu corpo tentando arranjar um ajuste, né, para alguma deficiência ali que foi acarretada por diversos campos. Então, é legal que a gente traga essa reflexão, essa autognose, né, que é o conhecimento de si mesmo, saber que nós temos várias frentes terapêuticas, né, e que a gente precisa fazer essa integração, essa harmonização de todas elas, para que a gente possa realmente realizar essa unidade que a gente tanto busca e poder concretizar essa tão sonhada liberdade. Ela perpassa por todos esses campos, né? Para a gente realmente se dizer uma pessoa livre, a gente tem que primeiro libertar a nossa mente dessa condição, né, pequena, de olhar para o mundo de forma pequena e compartimentada, como a gente foi educado a vida inteira. Então, a ancestralidade nos coloca nesse caminho mesmo, né, de olhar com a visão de Heru, essa visão ampla, né, que olha por cima de tudo antes de executar. Né, e eu acho que aí as nossas ações começam, de fato, a vir com maior equilíbrio e mais justiça. Minhas amoras, então agradeço a todas vocês, ao convite de estar aqui presente, trocando esses saberes, né, nesses tempos tão precisos, onde a humanidade tem se voltado a essas ciências, né, querendo ou não, né, tá havendo uma pressão para a gente, inclusive, tá passando por um momento de transição planetária. Eu tenho visto essa busca acontecer de forma muito mais amplificada e eu agradeço por estar fazendo parte, né, dessa entrevista com vocês aqui e saio daqui com plena satisfação de que fizemos uma troca bonita. Eu agora vou dar uma aula de Kemetic Yoga, continuar essa missão, essa trajetória para mim, para as minhas irmãs e para a comunidade. E é isso, é nisso que eu acredito, no conhecimento que é prático, né? Que é vivo nos nossos afazeres, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Saúde a gente se pratica todos os dias, não é algo que a gente vai buscar daqui um mês no consultório médico, não. A gente cultiva todos os dias com práticas, com boa alimentação, com bons pensamentos, com boas escolhas, com bom consumo, com boas relações, né? E aí a gente consegue, de fato, recosturar, né? Costurar de uma nova forma tudo isso que foi rasgado e dilacerado nesses mais de 500 anos de opressão. Nossa, que dose de garrafada, hein? Que programa espetacular. Escolhas éticas, escolhas a partir de Maat. Muito lindo, muito lindo. Muito obrigada, querida Makine, pela sua conversa, pelo seu bulimento, pelas suas reflexões. Muito obrigada por ter estado aqui com a gente, nesse nosso terreiro de discussões. Obrigada, Makine. Muito obrigada a todas e todos que participaram do programa e ouviram a gente até o final. Gratidão aí pela troca. Abraço. Dua, irmã Makine. Gratidão, meninas, por mais esse encontro tão enriquecedor. Seguimos, né? Até a próxima. E por hoje é só, amores e amoras. Até daqui a pouco. Você ouviu... Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.